olhos rasos d'água. Fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Queria ir com ela, eu não queria ficar. Minha vontade era grande de ir com ela viajar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Corri atrás do ônibus, tentando alcançar. Ninguém me viu acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. D'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Corri atrás do ônibus, tentando alcançar. Ninguém me viu acenando, pedindo pra parar. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Com os olhos rasos d'água, fiquei sozinho aqui. O relógio atrasou na hora de partir. Obrigado.